O novo Mega Real, a majestade digital do Pará. Estúdio Arte Pressão Visual, produzindo os melhores CDs em Ananindeua. DJ Roger Mix, agora tá vestindo roupas da loja Kissan Boutique, de Icoaraci. Já não dá mais pra disfarçar que sou simplesmente seu amigo. Ouça agora o que eu lhe digo, apaixonado estou morrendo de amor. Dá um descontrole quando vejo você vem falar comigo. O coração batendo aflito, frenético, nem sei o que falar. Cumprimenta sempre tão gostoso. Eu sonho com a gente se amando e não quero acordar. Mas tive tanto medo de não ser correspondido. Deixei de lado quando resolvi falar contigo. Confesso que te amo e já não consigo mais disfarçar. Ninguém parado. Jorge Moraes e companhia. Esse meu coração te pede, implora o seu amor. Então venha correndo e acabe com essa dor. Meu bem, essa saudade é grande, eu quero só você. Está tão difícil sofrer de paixão. Procuro você por onde quer que eu vá, caminhando nas ruas, em mesas de bar. Eu não vou desistir de te reconquistar. Eu sei que vou de novo te amar. Vou com DJ Roger Mix, sei que ele vai tocar nossa canção. Vou com DJ Roger Mix, sei que você vai abrir seu coração. Com DJ Roger Mix, sei que ele vai tocar nossa canção. Com DJ Roger Mix, sei que você vai abrir o seu coração. Jorge Moraes e companhia. Te pede, implora o seu amor. Então venha correndo e acabe com essa dor. Meu bem, essa saudade é grande, eu quero só você. Aqui está tão difícil sofrer de paixão. Procuro você por onde quer que eu vá, caminhando nas ruas, em mesas de bar. Eu não vou desistir de te reconquistar. Eu sei que vou de novo te amar. Vou

das aparelhagens. Como pode ser? Gosta de alguém? E se tá alguém não ser seu? Fico desejando. Mas ninguém peço tanto a Deus para lhe esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim, será meus melhores beijos serão. Saudade pra galera recordar! É perdendo que a gente aprende a dar valor. Eu tinha uma joia rara e não sabia. Eu sempre te sacaneei, você sempre me respeitou. Sempre jurando a mim eterno amor. Aos poucos eu fui te perdendo e nem me dava conta. Me esperava preocupada em plena madrugada. Eu curtindo uma balada, tomando todas com a mulherada. Mas tudo um dia cansa e essa hora chegou. Não vá embora, não me deixe, meu amor. Meu bem, eu te peço, fique, por favor. Não vá embora, eu te juro, eu vou mudar em nome do amor. É perdendo que a gente aprende a dar valor. Eu tinha uma joia rara e não sabia. Eu sempre te sacaneei, você sempre me respeitou. Sempre jurando a mim eterno amor. Poucos eu fui te perdendo e nem me dava conta. Me esperava preocupada em plena madrugada. Eu curtindo uma balada, tomando todas com a mulherada. Mas tudo um dia cansa e essa hora chegou. Não vá embora, meu bem, eu te peço, fique, por favor. Não vá embora, eu te juro, eu vou mudar em nome do amor. Peço pra você ficar. Não vá embora, não me deixe, meu amor.

você sabe que eu te amo. Oh, oh, oh, oh, oh. Trio das Aparelhagens. Mais amor,